Varal de Carnaval. Pensou que eu fosse me enforcar com o encordamento do seu violão. Pensou que eu fosse me enforcar com o encordamento do seu violão. Mas não faz mal. Eu sei o encordamento deste caro varal. Esquecer o quanto eu sofro. Estendi a fantasia para tirar o mofo. Aonde? Aí um dia eu vou preparar uma afronta. Vou colocar a gente pra buscando. E a fantasia pronta. E então verás o meu rosto no cartaz. Convidando para um baile de carnaval. E então verás o meu rosto no cartaz. E a sua lembrança triste no varal. Mas não faz mal. Eu sou encantamento de caro varal. E pra esquecer o quanto eu canto. Estendi a fantasia para tirar o mofo. Aonde? Aí um dia eu vou preparar uma afronta. Eu vou realmente ter usado minha fantasia pronta. E então verás meu rosto no cartaz. Convidando para um baile de carnaval. Gosto no cartaz. E a sua lembrança triste no varão. E então verás o meu rosto no cartaz. Que me dão para um baile de carnaval. E então verás o meu rosto no cartaz. E a sua lembrança triste no varão. Mas não faz mal. Aê, galera! E agora com vocês? A gente passa para as quatro últimas canções. As agitadas. Eu espero que vocês estejam curtindo. O nome dessa é Soldado Colorido. Yeah.

Na mala eu lamento, mas vai partir com seu fusca para o mundo, pra longe de mim. Daqui pra frente há de ser assim. Eu já quebrei nossos discos da manhã, os cacos dele pra dentro eu varrei. Pra dentro de mim. Olha o brega! Nossos discos, olha aí.